Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Começa agora mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sou Edelson Moura, chegando agora na sua cidade, na sua emissora de rádio, com o nosso programa do Amado, este grande ídolo da nossa música popular brasileira. Quero abraçar cada um de vocês, dizer que é uma alegria enorme para mim estar aqui à frente deste programa e anunciar para todas as emissoras, todos os nossos colegas, que agora também o Edelson Moura está na televisão. Vocês podem assistir o programa Edelson Moura na TV, aqui no nosso canal tvestudiobrasil.com, como também através do YouTube, porque cada programa que sai, cada semana, é lançado um programa no YouTube. Então vocês que têm internet em casa, vocês poderão assistir o Edelson Moura a hora que vocês quiserem, através do YouTube. Não é uma coisa moderna? É, independente de ter canal de televisão na sua cidade, o nosso, retransmitindo, claro, o nosso programa já está com um índice de exibição altíssimo através do YouTube. Sinal de que o pessoal está gostando muito do nosso programa, que é semanal, tem uma hora de duração, uma hora e pouquinho, né? E a gente traz sempre aquela alegria contagiante de poder chegar até as casas de vocês, agora também através da televisão. Vamos começar o programa Amado Batista, e muita gente gosta desse programa porque toca música de todas as épocas, né? Músicas novas, músicas mais antigas. Eu gosto dela. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Pra minha paixão, me sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção. Disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Edelson Moura. Ninguém aguenta mais tanta bandidagem. E quando eu falo em terror, o terror já chegou aqui já faz muito tempo. É o terror da corrupção, é o terror dos bandidos que roubam o povo, os políticos, é o terror dos traficantes. Nós estamos literalmente desprotegidos. Não sei o que vai acontecer, não. Porque lá no Rio de Janeiro, os bandidos fortemente armados, semana passada, eles invadiram o Hospital Souza Guiar, um hospital que fica no centro. Foi a maior guerra, o maior tiroteio no hospital, hein, gente? Para poder resgatar um traficante. Agora, eles vão achar bom, devem ter achado bom. Sempre que prender um traficante agora, invadem novamente, vão lá, resgatam. Daqui a pouco vão prender um traficante, eles vão na penitenciária, explodem tudo e tiram o traficante lá de dentro, porque eles estão cada vez mais armados. Nós, povo, população inteiramente desprotegida, daqui uns dias podem escrever aí o que, se não mudar essa situação, eu vou falar aqui, se não mudar essa situação, se este país não der um jeito, se esses militares não forem para a rua para poder dar um jeito nesta corja de bandido, de traficante, etc., vai ver o que vai acontecer. Daqui uns dias, ninguém vai querer mais ser soldado militar, ninguém vai querer mais ser polícia, porque vai ser polícia e morre. É morto por bandidos, etc., porque o policial não pode mais nada, não pode mais prender, não pode mais dar um tiro. Os comunistas, eles fizeram leis absurdas para se autoprotegerem quando eles estiveram, e ainda tem muitos aí no Congresso Nacional, tem muito neguinho aí fazendo leis absurdas para promover bandidos, para poder guardar a integridade e a segurança do bandido. Eles não estão preocupados com a sociedade, não. É leis para proteger bandido. Não estavam querendo dar shampoo, condicionador, toalha, cremes, creme hidratante, presto barba para os bandidos, tudo? Você que é trabalhador, alguém aparece na sua casa com um kit? Não aparece, ninguém vai lá. É o Brasil que vivemos hoje. O Brasil que nós temos aí à disposição dos brasileiros é esse aí. O Brasil onde o camarada rouba bilhões de reais, vai para uma mansão cumprir, como é que se chama? Cumprir pena domiciliar numa mansão de 5 milhões de reais. É isso aí que está acontecendo. Vamos trazer agora o negócio da China. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Você sabe mexer com coisa de comer, com seu negócio aberto me chamou pra conhecer. Conheci, gostei, comi lombinho à mineira, comida de primeira, comidinha mineira. É um trem bom demais, quem come, quem conhece, não esquece jamais. Eu vou levar você pra comer no meu apê, e lá vou te mostrar que eu sei cozinhar. Vou te dar uma comida, nunca mais vai esquecer que eu levei você pra comer no meu apê. Como mais brasileira, sabor não tem igual.

Inclusive, Adelson Moura, estou tomando o óleo de avestruz como preventivo. É isso mesmo. Tá certo, Deusval. Não é somente tomar quando tá doente, não. Tem que tomar para não ficar doente, não é mesmo? É para não adoecer, porque tem muita gente que espera a doença chegar. O óleo de avestruz, ele é realmente um ótimo preventivo contra vários tipos de doenças, inclusive colesterol, triglicerídeos elevados, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, derrame cerebral. É uma beleza. Então, o nosso querido amigo Deusval, ele manda nos dizer que acompanha o nosso programa desde o tempo da Rádio Nacional da Amazônia. Sou ex-vereadora, Adelson Moura, policial, sargento da reserva e secretário municipal de esportes da minha querida Balsas. Que coisa bacana, gente. Dê um alô para nós. Seu programa Amado Batista tem uma grande audiência aqui na nossa cidade. Quero agradecer a vocês de Balsas, viu, meus amigos? Agradecer ao Deusval pelas notícias, pelas informações. Agradecer ao Carmegildo, né, que mantém esta parceria com nós, com a Rádio Estúdio Brasil. Muito bacana, muito importante a gente poder chegar a todas essas cidades brasileiras através do rádio, né, não, meus amigos? E vamos agora a mais um sucesso do Amado Batista, Seus Passos na Estrada. Quando a chuva molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr, com a chuva também ele vai procurar você. Molha a rua, os seus rastros se apagam. Vou tentando descobrir os seus passos na estrada. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, a chuva levou os passos desse amor sem fim. Eu vejo meu pranto cair e na correnteza correr, com a chuva também ele vai procurar você. O meu coração perguntou, falando baixinho pra mim, pra onde... Amado Batista. Amado Batista. Muitas pessoas escutam o Edelson Moura falando do óleo de avestruz supremo todos os dias, mas se faz necessário, muitas vezes, a gente explicar, levar em detalhes para todos os nossos ouvintes o quanto que é importante você tomar o óleo de avestruz todos os dias. Porque assim, ele é um alimento natural, riquíssimo em ômegas. Naturalmente, poucas pessoas sabem que os ômegas, eles são essenciais à nossa saúde. Através dos ômegas que você vai ingerir, que você vai tomar com o óleo de avestruz ou com a banha de avestruz, você vai eliminar vários tipos de doenças do seu organismo. Como, por exemplo, se você tiver entupimentos de artérias, veias, os pés inchados, a circulação sanguínea ruim, você está sofrendo com isso, saiba que o óleo de avestruz vai ajudar muito você. Claro que nós devemos sempre estar com acompanhamento médico. É importante este acompanhamento. Mas centenas de pessoas, vocês podem entrar, inclusive, no nosso site Saúde com Beleza, elas mandam depoimentos para nós sobre o óleo de avestruz supremo. E esses depoimentos, muitas dessas pessoas, elas dizem dos resultados que tiveram utilizando o nosso produto. Então, já se faz necessário, você que está aí com problema de colesterol elevado, tome o óleo de avestruz supremo. Você que está com triglicerídeos elevados, tome o óleo de avestruz supremo. Para evitar um derrame, evitar um infarto, você vai gastar muito dinheiro, não é verdade, meus amigos? Então, prevenir é melhor do que remediar. E é aquilo que eu sempre digo, se você não quer ir para o SUS, tome óleo de avestruz. E tem que ser da marca Supremo. O do rótulo vermelho, anunciado pelo Edelson Moura, cifrado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Vamos agora, meus queridos amigos, colocar o Amado Batista para cantar de novo. Ele traz aí mais uma música para nós, reclamando sua ausência. Amado Batista, Amado Batista show. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar, lembrar de mim e saber que ainda existo. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. E eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Edelson Moura. Eu quero falar aqui agora com você que está me ouvindo aí sobre as pessoas que ficam conectadas o tempo inteiro na internet. Desde que começaram a se popularizar no começo dos anos 2000, as redes sociais têm sido alvo de diversos estudos que buscam avaliar os seus efeitos sobre o estado emocional dos usuários. Isso aí eu sempre soube, que embora existam em grande número, essas pesquisas tendem a ser limitadas, seja por avaliarem uma só comunidade virtual, seja por avaliarem um número reduzido de internautas, mas para que a gente possa obter um panorama mais completo sobre esses canais de interação, Facebook, YouTube, sei lá, é preciso, meus queridos amigos, que tenhamos cuidado com isso. Porque existem muitas pessoas, nós sabemos disso, que elas ficam dias e dias com a cara no computador, ligadas a estas redes sociais, que em muitos casos têm levado muitas pessoas à depressão. Porque é normal, a pessoa deixa de viver a sua vida para se jogar dentro do mundo virtual com tanta intensidade, que ela passa a não se relacionar mais em casa, ela passa a não se relacionar na rua, ela não conhece mais pessoas, ela não vai para uma praça, ela passa a não ver o dia nascer, ela passa a não ver a noite, né? Essas coisas todas. Então, as redes sociais, elas antigamente buscavam identificar sintomas, quadros de depressão das pessoas, para poder tocar exatamente nesta parte fraca, para poder a pessoa chegar e ficar alienada o dia todo. Ah, eu tô com depressão, vou para a rede social. Eu tô com depressão, eu vou para o Facebook. Então, meus queridos amigos, na verdade nós temos que ter cuidado, porque tudo em exagero é muito prejudicial. Então, como se trata de uma correlação, estudos que estão sendo feitos aí para garantir que os sinais de depressão observados, os especialistas estão chegando à conclusão que eles são causados por causa dessas redes sociais. Então pode ser que as pessoas que já estão deprimidas estão se voltando para a mídia social para preencher um vazio. Isso aí se explica. A pessoa, ao invés de melhorar, ela faz é piorar. A depressão faz é aumentar, porque tem, não, eu estou deprimido, eu vou para a rede social. E de repente, esta pessoa começa a se isolar do mundo, começa a não prestar mais atenção em nada, nem ouve mais o programa do Edelson Moura, nem ouve, não quer mais nem ouvir. É só lá no Facebook, no YouTube, não sei o que, nas redes sociais. Eu, hein? Vamos viver a vida, gente. Sentar na praça, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol.

Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. O mais amado do Brasil. Agora a voz do povo no programa Amado Batista. As mensagens que chegam pelo WhatsApp do Edelson Moura. Esta semana recebemos assim muitas mensagens. Oi, Edelson Moura, tudo bem? Aqui é a Maria de Leus, eu gosto muito do seu programa. Eu estou te ouvindo aqui pela rádio FM 104,9 de São Felipe do Oeste, Rondônia, sabe? Amo o seu programa, você já esteve aqui, mas a Márcia Ferreira, lembra? Com o Léo Silva, que é o cabeça, o Edivaldo Rocha. Ai, amo seu programa, Edelson Moura. E quero que você toque uma música pra mim no falando. E eu ouço você todos os dias. Começa aqui seu programa das meia e meia até 1h30. Depois vem do Amado Batista. Começa de 1h30 até as 2h30. Eu não perco, tá? Um abraço, beijo. Eu gosto muito da Marina, sua filha. Dá um alô pra ela. Gosto do besteiral. Todos os dias fico escutando. Adoro ela. Beijão, tá? Ó, todos os dias vou dar um alô pra você, tá bom? Beijo, tchau. Obrigado, minha amiga. Que carinho, né? Que vocês aí de São Felipe do Oeste tiveram com Edelson Moura e continua tendo, né? Eu realmente estive aí com o Léo, com toda a equipe da nossa rádio. Eu falo nossa porque eu faço parte dessa família já há muitos anos, não é mesmo? Então quero transmitir aqui o nosso carinho, o nosso muito obrigado a você por essa gravação, perder assim um tempinho do seu dia, né? Para poder gravar um áudio para o Edelson Moura, com muita alegria que eu recebi aqui a sua mensagem. E olha, dá um abraço forte aí em toda a galera da rádio aí em São Felipe do Oeste, todos os meus queridos ouvintes dessa cidade maravilhosa. Eu nunca mais falei com o Léo, não sei se ele deixou de me amar. Eu acho que ele deixou de amar a gente, não sei porquê. Ô Léo, rapaz, deixa de você ser ingrato, nós continuamos amando muito vocês aí da rádio. O que, que é isso, rapaz? Fala com a gente, rapaz, que é isso? Vamos cantar com o Amado Batista? É mais um sucesso que nós vamos trazer aqui, sem a presença de amigos. Vamos pensar em nós dois e esquecer o passado. Vamos viver nosso hoje. Traga seu corpo cansado. Eu quero ter seu calor pra me aquecer nesse inverno. Quero pensar que este amor pode até ser eterno. Vamos tornar esse encontro muito melhor que os antigos. Vamos fazer nossa festa sem a presença de amigos. E amanhã começamos a pensar numa solução. Para marcar nosso tempo, quero um relógio parado. Quero canções bem suaves e um abajur apagado. Tente esquecer seus amores que sempre estão entre nós. Tente pensar só em mim quando estivermos a sós. Vamos tornar esse encontro muito melhor que os antigos. artigos. Vamos fazer nossa festa sem a presença de amigos. E amanhã começamos a pensar numa solução. E amanhã começamos a pensar numa solução. E amanhã começamos a pensar. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Hora do quebra-galho, aqui no programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E eu vou tocar a música agora para vocês. Vinde, Espírito Santo. Estamos precisando. Todo mundo, o Brasil está precisando. Vinde, Espírito Santo. Salvar esta nação destes crápulas, desses ladrões. Vem salvar a gente, não é? Salvar a gente desses gananciosos, dessas pessoas incrédulas. Eu falo assim porque se o camarada tiver fé, tiver o mínimo de religiosidade, não precisa nem ter muita religiosidade, não. Se o cara tiver o mínimo de religiosidade, ele vai saber o que pode e o que não pode. Todo mundo sabe, né? A pessoa não deve roubar, não deve matar. É só ler os 10 mandamentos. É fácil. Não é? Não roubarás, não matarás. Então é isso, mas ninguém quer seguir. Acham bonito pegar, ficar roubando, matando, acha isso. Eu fico indignado, eu ando assim, meus queridos amigos, sabe, preocupado com a gente. Coitado de nós, coitado dessa nação, desta população. Mas Deus... Ele entrou no comando das coisas. Eu sinto que Deus entrou no comando, porque tem horas que ele tem que chegar e dizer: peraí, não é assim não, como vocês estão pensando. Não é desse jeitinho que vocês estão pensando, não. Então tudo tem seu tempo, não é mesmo? Vamos cantar então: Vinde, Espírito Santo. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida divina, amor trindade. Vida do Pai e do Filho, comunidade. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Força, esperança, Cristo irmão, vida do Pai e do Filho, revelação. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus, temor sublime, Deus é amor. Vida do Pai e do Filho, consolador. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida da Igreja, Jesus.